meuscds.com. Venha viajar nesse novo mundo do shake, bebê, vem. Olha o movimento, vem. O que ela tá fazendo? Olha só o movimento. Assim tá cansada, senta, empina, rebola gostoso, o coiote te ensina. O que ela tá fazendo? Olha só o movimento. Assim tá cansada, senta, empina, rebola gostoso, o shake te ensina. Vem pro meu mundo, bebê. Vem ser feliz, lá. Novinha, preste atenção. Essa é a nova do coiote pra tocar no paredão. E ô novinha, preste atenção. Essa é a nova do coiote pra tocar neste verão. Olha o que ela tá fazendo. Olha só o movimento. Se tá cansada, senta, empina, vem com o coiote, bebê. Olha o que ela tá fazendo. Olha só o movimento. Se tá cansada, senta, empina, rebola gostoso, o coiote te ensina. Vai descendo, vai descendo. Essa é a dança do momento. Todo mundo tá fazendo esse novo aquecimento. Vai descendo, vai descendo. Essa é a dança do momento. Todo mundo tá fazendo esse novo aquecimento. Vai fazendo, bebê. Você tá cansada, senta, empina, rebola gostoso, o coiote te ensina. Olha o que ela tá fazendo. Olha só o movimento. Você tá cansada, senta, empina, rebola delícia, neguinha. Olha o que ela tá fazendo. Olha só o movimento. Você tá cansada, senta, empina, rebola gostoso, que o shake te ensina. Vai descendo, vai descendo. Essa é a dança do momento. Todo mundo tá fazendo esse novo aquecimento. Vai descendo, vai descendo. Essa é a dança do momento. Todo mundo tá fazendo esse novo aquecimento. Vai fazendo, bebê. Se tá cansada, senta, empina, rebola gostoso, o coiote te ensina. Olha o que ela tá fazendo. Olha só o movimento. Se tá cansada, senta, bebê, senta, senta, senta. Vai descendo, vai descendo. Essa é a dança do momento. Todo mundo tá fazendo esse novo aquecimento. Vai descendo, vai descendo. Essa é a dança do momento. Todo mundo tá fazendo esse novo aquecimento. Vai quebrando, fazendo comigo assim, bebê. Vá, vá. Olha o que ela tá fazendo. Olha só o movimento. Ai, se tá cansada, senta, empina, rebola gostoso, o shake te ensina.